taxista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, pro seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé.